A Rádio Cultura Brasil apresenta Todos os Sons, o ponto de encontro da música instrumental. Apresentação, Lia Machado Alvim. Boa noite. No programa de hoje, a história e o show de Gabriel Grossi. Hoje o Todos os Sons sai dos estúdios da Rádio Cultura e vai procurar a música, a boa música instrumental brasileira, no espaço do Núcleo Contemporâneo. E aqui no espaço do Núcleo, eu converso com Gabriel Grossi. Gabriel, você veio tocar aqui em São Paulo agora nesse show e você vai apresentar um pouco do seu repertório de 5 discos gravados? Pois é, esses shows assim estão sendo uma mistura, um pouco de tudo, né? Hoje eu acho que é bem essa síntese do repertório, né? De um pouquinho de tudo, umas coisas mais recentes também. E assim, pensando várias coisas novas também, sempre em movimento, sempre pensando já num sexto já. E depois de 5 discos, Gabriel, fica mais fácil a criação, a sua liberdade de criar? É, acho que a gente vai ganhando também uma... Vai aumentando até a exigência, né? Com a gente mesmo, assim, também. E a preocupação em sempre, né, apresentar alguma coisa de qualidade, com coerência, né? Eu acho que só tem a acrescentar, né? Mesmo assim, essa bagagem que a gente vai ganhando, que cada disco é um aprendizado também, né? Pra cada um também. E a mudança de estilo ou da composição, da formação do grupo... De um disco para o outro, isso para você aconteceu o tempo inteiro até agora. Pelo que eu vi, você não tem nenhum repeteco aqui. É verdade. Assim, o primeiro foi bem uma mistura assim, né, de várias formações até. Um pouquinho de tudo que eu estava tocando naquela maré de informação. Né, aí depois veio o disco com o Marco Pereira, assim, mais de... O disco mais intimista, assim, explorando esse lado mais lírico da harmônica, né? As notas longas, essa coisa mais lírica que tem o instrumento. Aí depois o Arapuca, que foi para um outro universo, uma mais do festa. forró, aquela coisa dançante mesmo, né? A ideia também de fazer a música instrumental ter um maior alcance, às vezes, assim, com a questão rítmica, né? Ser possível dançar e tentar popularizar mais, assim. Né? Depois o Horizonte, né? Que é essa formação que eu tenho mais tocado recentemente, com Guilherme Ribeiro fazendo os teclados, o baixo também, e o Serginho Machado na bateria, que foi um disco também mais de composições, mais voltado também para o universo do samba jazz, assim, um pouco também. Assim como esse também agora com o Diego, esse último, a gente gravou mais composições próprias e parcerias também. A gente abriu aqui e tocando a música Em Trânsito, que é a música que abre o seu disco Horizonte, uma parceria sua com Daniel Santiago, o guitarrista, violonista Daniel Santiago. Ele é seu parceiro constante, não é, Gabriel? É sim, a gente é amigo de infância até, assim, aquela coisa de Brasília, lá se conheceu novinho e até em outros tempos, assim, que a gente era mais metaleiro e tal. É mesmo? Aí depois foi mudando e tal, e, enfim, a gente já tem uma parceria enorme, assim, é um super amigo também. Em Trânsito foi justamente que a gente tava no aeroporto viajando pra fora. E tinha uma escala pra fazer no aeroporto que a gente ficava tipo 5, 6 horas. Aí o Daniel tirou o violão de LH e a gente começou e saiu essa música nesse trânsito aí. Esta entrevista foi gravada na Casa do Núcleo Contemporâneo, espaço aberto em maio de 2011, para apresentação de musicais, uma boa casa aqui na cidade de São Paulo. Benjamin Taubkin, fundador e proprietário do Núcleo Contemporâneo, conta como esse projeto teve início exclusivamente como um selo musical. A gente começou em 96, quando a gente fez o primeiro concerto juntos e definimos que a gente ia ter um projeto juntos. E o selo mesmo, os primeiros discos saíram em abril de 97. Foi quando saíram os 6 primeiros discos do catálogo do Núcleo. E, Benjamin, a ideia inicial era se transformar em algo mais do que o selo ou inicialmente vocês estavam felicíssimos com a criação de um selo e estava tudo bem? Não, na verdade, no começo do Núcleo, a gente procurou uma casa que pudesse ter essas características, que tivesse o escritório do selo, mas que também fosse um espaço de música. E aí a ideia ficava presente, às vezes eu ia dar umas voltas, procurar espaço, sempre foi uma ideia. Mas aí começou uma intensidade maior na criação mesmo, e eu acabei me concentrando nisso. Também foi quando o Núcleo, que era um projeto coletivo, passou a ser mais ou menos um projeto que eu estava à frente. E a gente acabou achando espaço aqui, foi o João até que achou essa casa. E a gente veio para cá e começamos uma obra mesmo, assim, de reforma e tudo. Benjamin, algumas características desse espaço de se ouvir música. Bom, a casa se divide em sala de concertos, né? Sala de apresentação. Falo sala de concertos, o nego imagina um teatro, né? É uma sala para 70 pessoas no máximo. Tem o bar, né? Que a ideia é pensada como um centro cultural, né? Então o perfil do bar é um bar de um centro cultural. E na sala ali a gente também faz oficinas e a gente pretende desenvolver mais. A gente quer ter encontros, seminários. Já tivemos alguns, mas queremos expandir mais. A gente quer essa área de trocas, de informação, que seja algo vivo aqui também no espaço. E na casa do Núcleo Contemporâneo, nós gravamos a apresentação de Gabriel Grossi. Vamos ouvir um pouco deste show com Gabriel Grossi na gaita, Amoy Ribas na bateria e percussão e Guilherme Ribeiro ao piano. Thank you. Ouvimos com o trio de Gabriel Grossi, tema para Barney Kessel, homenagem ao mestre Maurício Einhorn. A gravação é exclusiva da Rádio Cultura, realizada na Casa do Núcleo Contemporâneo, na primeira semana de agosto. Na Rádio Cultura Brasil, todos os sons. Gabriel, você foi aluno do Maurício Einhorn e eu entrevistei o Maurício Einhorn há uns meses atrás e ele falou de você. Inclusive, nós no programa dele colocamos uma gravação sua. E o Maurício também tocou já com Paulo Moura, inclusive um lindo disco dedicado ao cachimbinho. Você acha a sua música parecida com a do Maurício Einhorn ou você já segue um caminho um pouco diferente? É, eu acho que sim. Eu acho que é diferente, sim. As influências, né? Você, eu acho que é o resultado do que você ouve, né? Do que você toca também. Eu acho que tudo que eu fui ouvindo, assim, foi muito diferente da escola do Maurício. O Maurício sempre foi uma referência pra mim, no instrumento e tal, assim. E no repertório, até no gosto, assim, dele. Mas eu acho que, assim, o meu gosto musical foi indo por outro lado, que foi acabando me moldando de um outro jeito também. O sopro também. Tem muita coisa, acho que, parecida, mas tem... Eu acho que, graças a Deus, eu consegui criar minha personalidade também. E até muito por consequência dessas influências e do jeito de tocar, da pegada também, um pouco diferente. Mas o Maurício é realmente esse cara que me abriu a cabeça para tudo que eu fui buscar no instrumento. Assim, né? E agora vou tocar aqui uma outra música ainda do CD Horizonte Seu, que é o Na Barão da Mesquita, que é a parceria do Donato com Paulo Moura. É uma gravação que eles até fizeram juntos, né? E você aqui dá um novo arranjo para ela. Essa a música foi escolha sua ou do Paulo Moura? Foi escolha minha, mas a gente já tocava essa música, né? No trabalho com o Paulo a gente começou a tocar e eu achei essa música muito hit, muito sucesso, quis gravar também, o Paulo curtiu, o Donato também, então ficou super legal, gostei muito. Thank you. na Barão de Mesquita, música de Paulo Moura e João Donato. Gabriel, no CD Diz Que Fui Por Aí, seu primeiro disco, como foi a escolha do repertório? É, então, esse aí foi mais complicado, como era o primeiro, né? Então, essa coisa de por que caminho ir, né? Então, foi, acho que o repertório mais eclético que eu gravei, assim, né? Eram as músicas que mais me emocionavam, que eu tava ouvindo, assim, na época. Clássicos, assim, e outras de amigos e algumas já composições próprias também. Tem três, eu acho, nesse disco. Já começando a, né, a compor algumas coisas. Eu acho que foi uma saladona bem, bem misturada mesmo. Então, nesse disco você gravou o Baden, Zequete, Nelson Cavaquinho, Hermeto, né, e o Cachimbinho. Que música desse disco você gostaria de mostrar? Alguma sua? Ah, pois é. Esse aí, pô, tem várias que eu gosto muito, né? Eu acho que tem uma que é bem legal do Hermeto, que é o Rebuliço. Rebuliço, tema de Hermeto Pascoal, gravado no primeiro disco de Gabriel Grossi, Diz Que Fui Por Aí, lançado em 2005, gravado em 2003 pelo selo Delira. E vamos ouvir mais um trecho que gravamos com exclusividade do show de Gabriel Grossi na Casa do Núcleo Contemporâneo. Thank you. Este tema se chama Prenda, criado pelo pianista deste trio de Gabriel Grossi e Guilherme Ribeiro. Voltamos com Todos os Sons logo após o intervalo e a música de Gabriel Grossi. Na Rádio Cultura Brasil, Todos os Sons. Voltamos a apresentar Todos os Sons na Rádio Cultura Brasil. No Todos os Sons de hoje, a entrevista com Gabriel Grossi, gaitista e compositor carioca. Esta gravação aconteceu na Casa do Núcleo Contemporâneo, um novo espaço de música e outras artes aberto na cidade de São Paulo pelo músico e maestro Benjamin Taubik. Você toca a gaita desde garoto, foi teu primeiro instrumento mesmo, não foi? É, assim, na verdade eu arranhei um pouquinho de baixo também, né, tocando rock and roll e tal. Quando você foi metaleiro. Quando eu era metaleiro e tal, mas muito pouquinho, aí o contato, tive um pouquinho de contato com o piano também, criança, mas também não dei muita continuidade, e aí sim, com uns 14, assim, eu comecei com a gaita de blues ainda. Aí depois de uns 2 anos eu passei para a cromática, essa que eu toco até hoje, aí, Charlie. Qual a diferença entre a gaita diatônica e a gaita cromática? Então, a diatônica, ela é assim, é um instrumento mais usado para o blues, né? E ela é como se fosse, assim, mal comparando o piano com as notas brancas só, né? Não tem os meio tom, os sustenidos, os bemóis. E a cromática com aquela chavezinha do lado, é como se fosse, você aperta ela e vira as notas pretas do piano. São os acidentes, né? Os sustenidos, os meios tons, né? Então é um instrumento que tem a escala completa, né? Cromática. Gabriel, falar agora do seu disco com o mestre Marco Pereira. Como foi fazer o Afinidade? Foi super legal. O Marco foi uma figura, né, que eu aprendi muito. Foi muito uma aula mesmo, né, ter essa experiência com ele, fazer shows. A gente começou na verdade nessa época a gente tocava com a Zélia Duncan, né? Fazer um trabalho eu, Marco, o Hamilton de Holanda e o Márcio Bahia. A gente gravou um trabalho mais de samba da Zélia, tal, CD e DVD. Então, nessas viagens a gente acabava tocando bastante, eu e Marco, assim, ah, vamos fazer um samba, essa aqui e tal. Quando viu, a gente já tinha várias, ah, vamos gravar, fazer show, então vamos aproveitar que a gente já deu start, né? Como foi tocar o Samba da Lu? Eu pergunto desse samba, porque na verdade o Marco Pereira contou que ele fez esse samba para Luciana Souza e foi um pouco pegadinha para ver se ela conseguia acompanhar. Ele quis brincar e fez uma coisa, um trabalho bem complicado. Como é para acompanhar com a gaita o Samba da Lu? Deu trabalho também, viu? É uma encrenquinha, né? Uma peça complicada, assim, tecnicamente. Mas é ótimo, né? Eu adoro esses desafios também. É bom que instiga a gente a aprender coisas novas também, né? Thank you. Samba da Lu, música de Marco Pereira, em duo do violonista e o gaitista Gabriel Grossi para o CD Afinidade. Todos os sons. O ponto de encontro da música instrumental. Eu estou conversando com Gabriel Grossi aqui no espaço, a Casa do Núcleo Contemporâneo, onde ele faz show nessa semana de agosto aqui em São Paulo. Gabriel, a gente falou do seu primeiro disco, Diz Que Fui Por Aí, que você lançou em 2005. Passamos pelo Afinidade e depois você lançou o Arapuca. Vamos falar do Arapuca. Como foi você construindo? Você fez alguns forrós ali, que são de sua autoria. Como foi enveredar por esse campo? Foi ótimo, foi bem legal. Esse foi um universo também que eu sempre curti muito, assim. Estudar e dançar mesmo, ir nos bailes de forró, né, curtir também, então eu imaginava sempre assim, é um ritmo muito contagiante, né, então a ideia desse CD foi fazer um CD que o ritmo seja bem, vamos dizer, a gente fala na linguagem de música, mais reto mesmo, assim, né, o groove, mas sem muita quebrada, sem muita coisa, né, diferente, um disco mais simples ritmicamente, preservando a raiz do ritmo do forró e seus derivados, né? Enfim, fazer a coisa mais sofisticada na harmonia, na improvisação e imaginar, assim, outras coisas, né? Que o forró podia oferecer pra gente, assim, na verdade. Eu acho que o forró não é essa... Tem um universo enorme, né? Que foi explorado na música instrumental, mas nem tanto, né? Eu acho que tem muito espaço pra isso ainda. Eu tenho muito como exemplo aquele CD do Sivuca Pau Doido, né? Que é bem isso, é um forró instrumental mesmo, assim. Eu acho que é um marco desse gênero sendo tocado da forma cruamente instrumental, assim, puramente instrumental. Né? Vou cair dentro da arapuca! Faixa título do CD de Gabriel Grossi de 2007. E o seu trabalho com Diego Figueiredo, o rapaz tão jovem do violão, mas que já estraçalha bem há um bom tempo, né? Pois é, o Diego é essa figuraça também, grande músico. E a gente também tem uma amizade antiga, ele morou em Brasília nessa mesma época que eu tava falando também do Hamilton, que a gente tava todo, ele era da turma também, ele por acaso tava trabalhando numa banda lá, passou um tempo lá e a gente se conhecia daí. E sempre mantivemos um contato, mesmo quando ele voltou a morar em Franca, Foi muito bacana, assim, manter esses laços aí com o Diego. E numa dessas a gente, tá, você fala, vamos ter tempo pra gravar, vamos gravar. Então vem pra cá, vamos gravar, tem um estúdio aqui e tal. A gente gravou, inclusive, super rápido. Gravamos num dia só o CD. E já mixamos, já masterizamos. Foi super rápido esse trabalho, assim, super pronto, assim. Didi, Gabriel Grossi e Diogo Figueiredo, autores e intérpretes. Conversando com Gabriel Grossi, o gaitista Gabriel Grossi. Gabriel, você recebeu um elogio muito bacana do Toots Thielemans. Você o conheceu pessoalmente ou ele ouviu um trabalho seu e elogiou? Então, eu conheci as duas coisas. Eu tive primeiro o Maurício, que é muito amigo dele, mandou meu primeiro CD para ele e ele curtiu muito, deu uma resposta super, falando super bem. E depois eu tive a felicidade dele, ele veio aqui, inclusive aqui em São Paulo, que eu conheci, veio tocar aqui, aí eu sempre, aí depois disso eu mandava tudo para ele, né, por correio, para ele dar um aval lá dele. E sempre foi muito querido e sempre foi super carinhoso, e aí conheci ele ao vivo aqui, tive a felicidade, né, é o maior gênio aí que, né, que a história já teve, né, no instrumento, né, um dos maiores músicos aí de jazz de todos os tempos para mim, com certeza. Então a gente termina, para você poder voltar para o seu ensaio, que já está rolando lá. Muito obrigada por essa conversa e pelo todo esclarecimento do seu trabalho até agora. Imagina, obrigado. Eu, prazer estar aqui com vocês e espero que vocês curtam o som aí. Thank you. Este foi mais um trecho do show do trio de Gabriel Grossi. O gaitista acompanhado por Amoy Ribas na bateria e percussão e Guilherme Ribeiro ao piano. O tema Sete Anéis, de Egberto Gismonti. Esta gravação aconteceu na Casa do Núcleo Contemporâneo em agosto deste ano. E o Todos os Sons fica por aqui. Voltamos no próximo sábado, às 8 da noite. Trabalhos técnicos de Sérgio Ribeiro, apoio de produção de Paula Faustino. Até o próximo sábado e um bom domingo a todos. Você ouviu na Rádio Cultura Brasil, Todos os Sons, o ponto de encontro da música instrumental. Um programa de Lia Machado Alvim. Realização Fundação Padre Anchieta.